para a Flores de Rio, após 2 mil pés, até a 3 no fim. Muito obrigado, mando ler no fim. Se a gente usa, confirme, pronto para a decolagem? Afirmativo, pronto. Então 3-1, 9-3, autorizado a linha e manter a pista no zero. A linha mantém 1-0 para a 3, zona 9-3. Sete, 1-4, decolando aos 3-7, chame agora o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8, senhor Congo. 1-2-0, muito obrigado, boa tarde, azul 2-7, 1-4. Salvador, boa tarde, azul 27 no 4, decolado no perfil da Momo, passando 1.100 pés. Azul 27 no 4, decolado no perfil da Momo, passando 1.100 pés. Azul 27 no 4, decolado no perfil da Momo, passando 1.100 pés. Ciente, salve via Momo, cancelado das restrições da subida, o azul 27 no 4. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento de 1-2-0 graus com 0-9 nós. Livre decolagem, dá 3, voltou, dá 3. Chama 142, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Chama 3193, devolve aos 40, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, chama bom novo. Controle, agora Salvador 208-3013, boa tarde. 026, call card number 10 variable for emergency flight level 050, QNH 1014. Flight level 050, QNH 1014. Obrigado. Charlie Alfa Tango, autorizado a decolar Lua Noroeste, vento de 1 a 3 0 graus com Uno, Uno Norte, General 0 no quarto, chame fora do solo, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Chama 321, boa tarde, autorizado a linhagem de decolagem da pista no 0, vento de 120 graus com 08 nós. Lista a linhagem de decolagem da pista no 0, vento 321. Considera seus solos 4,6, estacionar a frequência livre. Solene 142, controle. 207 tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirma. 107, agilizando manobras na medida do possível, autorizado a alinhar e manter a pista 10, senhora, aguardando pela decolagem tão logo autorizada. Alinhar 10, 738 no solo 58, libere pista próxima interseção direita, chame solo Salvador na frequência 121 no decimal 9. Direita 204. Sintonizando de voo 090. Eu vou conseguir atender os trânsitos em 11 horas, 8 milhas, rumo ao Nordeste, atendendo de 0080, atendendo de 0050, 0230. 4462. Liguja para 2302. Eu vou conseguir ficar com isso. Eu passo para cancelamento do plano SR e eu passo também em contato com a Rádio Grande São Paulo. 2017, chame Centro Recife em 1-2-1-3-5, alterna 1-2-3-8. 4, no solo zona 4, libera pista próxima interseção à direita, chame solo Salvador em 121, decimal 9, chame. Chama agora a 209, eu venho a 6, não faço, é, fora aqui, fora aqui. Esse casamento 487, dois paradores de Natal, dirigindo a 04, autorizando o sinal da X6, com a mesma possibilidade. Autorizado a decolar, pistão 0, vento de 130 graus com 08 nós. Tem autorizado a decolar do voo 256. Já mantém 200, voo 620. Após a passagem do tráfego na curtíssima, autorizado a alinhar e manter a pista no 0, gol no 884, aguardando para a decolagem, então, autorizado. Azul 4462, pouso autorizado, pista no 0, vento de 140 graus com 10 nós. Autorizado, pista no 0, azul 4462. Chicago 8487, boa tarde, o tráfego ainda não avistado, que legal no 014, chame passando o Singles já. Cortarei Singles, 487. O 256, decolado ao Zono 6, acione 5044 e chame o controle Salvador em 120 decimal 8, já vamos. 4208, obrigado. Salvador de 4, do DF Canal, go 1256. 4 autorizando decolar da pista 0, vento de 140 graus com 09 nós. Decolar de 0, 0. Estamos de 945, caixas de pressão de uma aproximação das 08 milhas. Eu tenho 4.10 para 2.10.97. Está utilizado, gol 620. 1620, chama para 1.8, no sinal 95. 2.18.95. Hoje é para o Chicago 8487. Pouso autorizado, pistão no 0, ato para cargo 8487, ajuste 1 na 0 no 4. Alô, Salvador, boa tarde, voo 1620. Boa tarde, 1620, tráfego ainda não avistado, Senegal no 0114, número 2 para pouso. Chame passando o externo já. Chamará passando externo, voo. Foi um tráfego 5 milhas na nossa pro, quadro Senegal 8457. Chama o controle Salvador agora, senhor 120.8, voo 1884, decolado aos 1-9. Obrigado, senhor Márcio. 0 no solo aos 24. Libera a pista, próxima intersecção à direita. Chame solo Salvador na frequência 121 do Small 9, senhor. 219 à direita, vou até 20. Salvador, Sassana 59, 400, Furnas, locação estacional, controle baixado para voz. Sassana 5945, BIP checado, continua a aproximação, informarei pista livre, senhor. Eu tenho um ATR da parceria do alinhado pista no zero em mais alguns segundos, iniciar a corrida. Sassana 5945, sim, Salvador, parceria. Parceria 2231, Alberto Júlio, 30 grau 0, 9, 9, 0, 1, 3, padrão, autorizado decolar, pista no zero, parceria 2231. Sassana 5945, pouso autorizado. Pista no 0, vento 1, 40 graus com 099. Sassana 5945, na repita. Pedro 2231, decolado aos 25. Chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 208, voar. Salvador, bom dia, boa tarde, passageiro 2231, passando 77 pernas, essas coisas. Passageiro 2231, contato na decolagem, 3230, contato para o nível 180. Via mão, adapto 180, passageiro 2231. Após a passagem do Alfa 29 da Força Aérea Brasileira, agora curta final, pistola zero, autorizado a linha de manter a pistola zero com 3567. Após o pouso da Força Aérea, está autorizado a linha de manter a pistola zero com 3567. Romeu Golf, boa tarde, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi, senhor. Táxi aprovado, Papa Romeu, Romeu Golf, chame a interseção para o táxi. Força aérea 5945, no solo aos 28. Libera a pista próxima interseção à sua correção. Tem condições de agilizar, fazer o backtrack do JTEC seu avião, senhor? A sua direita após o backtrack, o Força aérea 5945. Romeu Golf, autorizado o ingresso, chame a área e pronto para decolagem, pista para o 7, Papa Romeu Golf. Força aérea 5945, estacionar frequência livre, boas classes, senhor. Força aérea 5945, 3, 1, 7, 3, 1, 0, 1, 3. Vamos lá, vamos ver. Autorizado o senhor alinhar e manter pista 10 para 02230. 927, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 099. Iniciado, venha 327. Então 3367, o vento 120 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Isso, passarinho 2231, qual foi a informação, direto do Barreiras? Já passou de Barreiras, passando... Gente... Controle da 63, 27, decolagem, boa tarde. Puxa, 3, 27, boa tarde, contato rodado decolagem, sobe via São Bruno, ao nível de voo 240. A porta de 2000, autorizado em direção.